Epílogo. O temor de Deus deve arder forte em nossos corações, não importa há quanto tempo somos salvos. Na verdade, este é um elemento chave para se receber a salvação. Paulo proclama: Vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Atos 13, verso 26. Sem este santo temor, não reconheceremos a nossa necessidade de salvação. Não importa como você está espiritualmente, eu o encorajo a orar comigo. Se você não se submeteu anteriormente ao senhorio de Jesus, agora é a hora para entregar a sua vida a Ele. Você ouviu a palavra e a fé nasceu em seu coração. Seu Espírito Santo trouxe uma convicção profunda e você está pronto para se afastar do mundo e do pecado e entregar-se inteiramente a Ele. O momento é agora. É hora de tomar a decisão de se submeter a sua vida completamente ao senhorio de Jesus. É hora de confirmar isso através de uma oração. Pai do céu, em nome de Jesus, eu me humilho e venho a ti para buscar a tua misericórdia e graça. Ouvi a tua palavra e o desejo de amar-te, temer-te e conhecer-te agora arde em meu coração. Peço perdão pela vida que vivi de modo irreverente antes de vir a ti. Arrependo-me de todo o desrespeito e hipocrisia que permiti em minha vida. Volto-me para ti, Jesus, como o meu Salvador e Senhor. Tu és o meu Mestre e eu entrego a minha vida inteiramente a ti. Enche-me com o teu amor e santo temor. Desejo conhecer-te intimamente, em uma dimensão mais profunda do que jamais conheci alguém ou a qualquer outra coisa. Reconheço a minha necessidade e dependência do teu Santo Espírito e peço que tu me enchas agora. Senhor, a tua palavra promete que quando eu me voltar para ti de todo o meu coração, o Espírito Santo me revelará a tua verdadeira imagem e caráter, e serei transformado de glória em glória. Como Moisés, peço que eu possa ver a tua face neste lugar secreto, serei transformado. Senhor Jesus, obrigado pela abundante misericórdia e graça que tu estendestes a mim, por tudo o que já fizestes e por tudo o que está para fazer. Eu te dou a glória, a honra e o louvor, agora e para sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém.